2, Salvador é o voo no... Foi isso no mesmo? Salvador, gol no 8 no meio. Torre Salvador é o voo no 8 no meio. Boa noite, o vento 090 graus com 4 nós, Kennegal no 0 no 2, livre pouso no 0. Livre pouso, pessoa no 0, sente boa noite no meio. No meio, no solo 00, olhe para a direita, chame o solo em 121.9, tenha uma boa noite. 219, olhe para a voo, boa noite, no meio, boa noite, é lá. Vitor, boa noite, pouso na 17. Sim. Ok, reporte para o cancelamento, informa o vento de uma centena com 5 nós. Para o cancelamento da presente, Romeu Gomes. Ok, cancelado agora o 04, reporte interceptando a final 07. Para o Romeu Gomes. Meu conflito vai para o pátio 4, confirmo. Nada vai dar, senhor. O Golf Vitor avistado de base para a final da 17, o vento 110 graus com 4 nós, o altímetro no 012, está livre pouso na 17. Livre pouso ao meu Golf Vitor. Tango Romeo Golfito no solo 09, autorizado o táxi para o Mangala Baeté, tenha uma boa noite. Condor, tá 3520, boa noite novamente. Próximo ao ponto, espera 190, pronto. Tá 3520, boa noite. Está autorizado a alinhar e decolar na 10, vento de 100 graus com 3 nós. Autorizado a alinhar e decolar na 10, o tá 3520. Tá 3520, decolou aos 29, chame o controle em 119.8, bom voo e boa noite.